Super DJ Michel! Boa noite, Guarda Prefeita, boa noite, Guamá. Já estamos por aqui, obrigado, Frangina. Aniversário do Lucas Bison e também do nosso garotinho DJ David. E o Michel chega junto, vamos lá! DJ Michel. Resolvi. Bora dançar. Cuida melhor de mim. Obrigado, Franja. É quadra. Pois. Alô, Guamã. Não sabe o porquê. Bora começar os trabalhos, terceira parte. Desejei. E no amanhecer. Manda ver. Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz. E a vida? A vida. Meu parceiro DJ Pingo já aqui com a gente. Alô, Pingo, abraço a você, meu irmão. E eu sonhei. Tá por aqui com o Michel. Ele gosta de dar valor. Alô, Leiva. Como é que é, Leiva? Vai dar delegada já na área, Apolo. Alô, Jack da Terra Firme. Será que o meu beijinho, o meu carinho... Na... Família Talibã já com a gente. Já por aqui no Guamá, hein? Obrigado, meu irmão. Será que o calor dos meus beijos já não mata a sua sede? Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Amélia, qual é a tua? Qual é a sua? Na rua? Meu parceiro Gago da Pista Negra. E a Lene Brezende já aqui com a gente. Já por aqui, ó. Alô, Caraquina! Olha que o Michel chegou! Michel! O som do amor. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor. Boa tarde, família Globão, já com a gente, boa tarde. Me diga como posso ser feliz. Bilade, bilade. Na vida. Uala! Foi o melhor. Eu sonhei. Quem é que tá ali? Só desilusão eu encontrei. Essa galera do bar do Valdo, Jaburali, na Mana. Do lado aí do bolo do Lucas Bison. É Bison, cadê tu, Bison? Já bateram os parabéns já? Será que o meu, ah, beleza. Meu benzinho nada representam pra você? Alô, Sabã! Será que o John Pop Red aqui com a gente, o Barajon? Olha aí a Salazar, bora, Cris. Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Qual é a sua? Na rua? Não dá. Qual é a sua? Na lua? Não dá. É saudade. Vai, DJ Michel. Manda ver, meu amor. Deixa comigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto. Alô, parceira Ednei. Que fugiu de mim. Nossa Nicole Cineral, o Elton Barca. Tá aqui com a gente, o Baracris. É Vendos. Já por aqui, ó. Sozinha na cama. Uala! Para a Raia, tá aqui com a gente. Abraço, Raia, a você, viu, meu irmão? Vamos lá! Olha o WK! Da cremação, tá aqui com o Michel, sempre, sempre. Sussurra seu nome. Olha, Juliano, Clebson, do Luke. Luke da Ju, né? Tá aqui com a gente. Olha o Naldo Jun. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Bora, ladrão! Que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que te. Meu parceiro Ronaldo e Duda. Tá aqui com o Michel, obrigado, valeu, viu? Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos. amigo Nego Saudade, desejando os quarentão da patroa. Tá aqui com a gente. Bora, negão. Ana Cláudia, de parabéns. Meu parceiro Castro, esse é meu irmão. Bora, Castro, sabe que é nós. Beijo na tua boca, meu irmão. Bora, Castro. Preciso encontrar de um. Alô, Raimundo Lanche, o melhor de Belém. Tá aqui com o Michel, obrigado. Meu garçom canarino, onde ele se esconde. Para recordar. DJ Índio, a primeira dama já na área aí, ó. Alô, Índio! Bora, Canela! Resolvi te telefonar só para lhe dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Parceiro Franginho, considerado. Saindo já. Época de pedreira, meu irmão. Quero te convidar pra sentir outra vez o teu beijo. Olha o Erlo taxista. Bora, Erlo. Vai dizer que já foi o homem. Ei. Isso eu já sei. E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. E aí, saudade? Vem, vem, vem viver outra vez. Amigo parceiro Elton, marca boa já na área. Bora, Elton. Vem, vem. E aí, digital? Esse amor. Atenção, Apolo, chega mais, Apolo. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Ei! Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Sagastro. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama meu nome. O amigo gordo Lucas Song com a gente. Bora, gordo. Alô, Bison, o gordo tá bebendo, meu irmão. E você está sofrendo. Alô, galo do DVD. Por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Acho que gosta de amanhecer. Eu não posso. Até uma da manhã. Da tarde, né? Mas ele almoça pelos bares. Tchau, tchau, tchau. Eu tenho uma vida pra viver. Olha quem tá aí. Bacana. Nosso amigo Gão aqui com a gente. Ele, o Bob Varejeiro. Bob, cadê a dama, Bob? Olha o Ronaldo da Pratina aí, ó. Beijei os seus lábios. Jack da Terra Firme. Senti. Alô, nego, que tamanho é aquele peixe que tu levou lá em casa? Com a solidão. Eu quero viver o som. Meu parceiro DJ Juno, o Biruta. Você. E o Marquinho Mix. Que adoro. Você ilumina os olhos meus. Estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você ilumina os olhos meus. Estrela de luz que me acendeu. É saudade. Uou, uou, uou. Bora, Guamã! Hoje estive mexendo no meu passado. Foi uma foto tão linda. Tá passando o Toquinho aqui do Guamá com a gente. Sempre quando pode estar aqui com o Michel. Obrigado, Toquinho. Eu lembrei o teu sorriso e fiquei parado. Manuel do Barca Boa, Cris Eventos. Quero te amar. É com a gente, olha a Leiva aí, ó. Como eu não sei. Alô, Nicole Cinerá. Naquele banco da praça ainda te espero. Ronaldo da Pratinha, da na. Sentado no meio. Olha, Ronaldo Farofa tá chegando aí. Viva te esperar. Tá comigo lá no ponte, olha. Vou te provar que te amo, por isso te espero. Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. Volte. Ainda eu... Olha quem tá por ali, nosso amigo Gago, empresário Gago, não é mais da pista dele. Perdidamente louco. E a Lene presente com a gente. Tá por aqui com o Michel. Pense. Alô, Amélia. Volte pelo menos um instante. Me dê mais uma empresária Amélia. Agora. Ela tricou, mas não quebrou na pandemia. Alô, de Clay. Maná do Palácio com a gente. Meu parceiro réu do Butiquim. Naquele banco da Bora, praça ainda te espero. Sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar. Vou te provar que te amo, por isso te espero. Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. Volte, ei! Ainda eu estou te esperando. Meu parceiro Lazico já com a gente. Aqui do Guamá, ele o Boca, perdidamente. Tá por aqui, ó. Você. Os irmãos do Guamá. Vamos lá. Pense e volte pelo menos um instante. Me dê mais uma vez só uma chance. Agora eu não. Meu parceiro Fábio, eu... direto de Bujaru, já aqui na quadra prefeita, hein? Rafaela Rodrigues tá na área? Olha aí, tá com a gente. Rafaela Rodrigues. Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. Ei! E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. A nossa dupla RS, Velha Guarda, aqui do Guamá, tá com o Michel, obrigado, viu? Leviana, aniversário do Lucas Bison. Tudo tem o seu dia. Ei! E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se acaba? Olha o Titio da ponta e o Alex da UPA aí, ó. Alô, Careguinha. Será que não se acaba? Você não leviana. Leviana. Bora, hello. Hello. Você é leviana. Sempre será leviana. Alô, Castro. Sou um pouco a mais. Alô, Castro. Antigamente o Bato Papel, olha. Lá na Cabral. Será que não se acanha? Cê não leviana. Cássio, como é daquele bar que era lá perto da embaixada, na Mauriti? Cê não leviana. Bar do Álvaro, olha. Álvaro Jubá. Leviana, você é leviana. Bora, Rock. Sempre será leviana. Sou um pouco a mais. Tantos que há por aí. Será que não se acanha? Cê tão leviana. Será que não se acanha? O amor. Cê tão leviana. Pra ficar no CD, vamos lá. Quando eu era criança. Pega Saudade, a primeira dama, completando 40. O meu pai brigar com minha mãe e eu sofri. Nicole Sinera! A revolta era tão grande que me matava. E eu, coitado, indefeso, só chorava. E o tempo foi passando. Meu parceiro Gleison do Quintal. Eles dois se aturarem só por mim. É tão triste ver um amor. Amigo Flávio Pita, vamos te olhar de um bujaru aqui com a gente. Esse amor, eu queria. Olha o homem aí! Lá do Pires Lanche, o chapista original. Recordações não. Luciana Helena aí. Não quero recordar. Alô, Cris Salazar. Lembranças do passado me fazem chorar. Bora, cara, aqui, né? Não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Saudade gostosa. Hoje eu vejo depois de tantos anos. Olha, já convidando a galera, né, Serginho? Boa, gente. A gente já avisa a galera que mais tarde aqui na Guarda Prefeita. Sou filho terceiro. O DJ Michel tá de volta aqui, Rebelde. E as suas. Naldo Júnior também, né? O 0800 da Quadra Prefeita. Ninguém paga ingresso. A festa toda. 5 de julho, Buru Malte. Por R$20. Olha só, cara. Mais tarde aqui na Prefeita, viu, gente? Depois que você for no balneário, vai numa praia, numa piscina. Aí à noite você cai aqui na Prefeita com a gente, tá bom? Beleza. Alô, Serginho. É tão triste ver o amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Fernanda pra sua mãe, Fernanda aí, ó. Recordações não. Opa! Não quero. João Bob Red com a gente. E a Clay. Lembrança. Cleiazinha. Aí das Inocentes, Redro. Sem chorar. Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida. Daniel Klebe, o Alex da UPA aí com a gente. Como alguém que inventou no meu peito a ferida. Aquele passado gostoso com o Michel. Me machuca, minha alma maltrata. Saudade ou saudade me mata primeiro. É da Soraya dos Amantes com a gente. A tua saudade ou saudade. Bora, Erlon, como é que é? Primeiro. DJ Sabá. Quero tanto em. Meu padrinho Sabá. Que ando procurando. Olha, guarda o Sabá, uma lenda o Sabá. Ver no horizonte esperanças e sonhos. Sabá é uma lenda. E provar. Amiga Ania, Rosana, o Edilan Silva. Alô, Edilan, terra firme. Ou eu mato a saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade me mata. A ligação lá do Purezina, daqui com a gente. Porque eu sou mais forte. Eu preciso enxergar de uma vez o lado bom da vida. Eu preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrida. Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro. E de Marcelo, lá do Jabuti Saudade, lá de Bujaru, aqui com o Michel, obrigado. O aniversário do Bison, aniversário do garoto David. Saudade me mata, saudade. Eu passa o dia inteiro ali do meu lado. Sabe o Titio da ponta aí, ó. Comigo e se fica é isso, Salazar. Cansado, me ajuda nas coisas. Galo do DVD! Que devo fazer? Por descuido ou não, suas mãos sempre tocam nas minhas. E aí, Sabá? Dá uma penteada. A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer. Meu garçom canarino! Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado. Foi engano ou ligue mais tarde. Olha a dupla Ronaldo e o Sérgio, considerado aqui do Michel do Guamá. Mas meus olhos procuram. Olha a Amélia, já pra ir, Amélia. Tá rodando, né? A tristeza e sofro calado, morrendo de ciúmes. Digo é pra você. E aí? E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Ei, carequina, vai, meu irmão. Acredito que é. Olha o Erlo aí, ó. O taxista aí do Frangina. Se chama. Bora, Erlo! Ela atende apressada e fica encantada. Ela é de menina da Terra Firme. Olhando pra mim. Pra cima, mulher! Ansiosa, ela fala, feliz que já é sexta-feira. Mas não sei se ela vai dizer não ou se vai dizer sim. Bob, cadê a dama, Bob? Como aí, fuga hoje, é. Do nada ela diz até segunda-feira. Até segunda-feira eu respondo. Olha o Rogério, o taxista. Sorri. Gente nossa. E a cantada pra aquele chopinho que vivo sonhando as palavras. Bora, Arthur, como é que é, Arthur? Esquiando, ensaiando. Oh. Não tive coragem. Ei. Não me decidi. Pra você recordar com o Michel. Olha só aí, ó. Novamente aqui me encontro em el lugar que te deixei. Ai. Voy buscando tu calor y solo escucho. Bora, Franja! A tu voz. Franja lá da resenha. El lugar de nuestra cita solo encuentro soledad y la añoranza de tu amor. Ando tan solo en los lugares que eran nuestros, que perdieron valor y sin ti. El silencio de la noche va diciendo que ya nunca te tendré. Bora, Pingo, joga aquela, Pingo, joga. Que é inútil procurar. Tu quer chorar? Vida, pois já nunca te verei. Vuelvo sempre. Bora, Castro! Com meus sueños, recordando tantas coisas de los dois. E meus abraços solo encontram el fantasma de tu amor. Alô, Toquinho, da fé de Deus, tá aqui com a gente. Em onde estás? Em onde estás? Que no te veo más. ¿En dónde estás? Que yo te quiero amar. Yo te busco amor. ¿En dónde estás? Olha, Negrete. Aí do Talibã do Amor, tá aqui com a gente. Obrigado, hein? Bora recordar da Saga Radina, sim, meu irmão. Vuelvo sempre a esta. Con mis sueños, recordando tantas cosas de los dos. Y mis abrazos solo encuentran el fantasma de tu amor. Se va a recordar, para recordar. ¡Alo, cuadra! Se fui eu que procurei. Bora, Jack! Se um dos dois tem que sentir, esse alguém sou eu. Rodrigo Show, lá do Baduvaldo aí. Se na guerra que... Cadê sua Paula? Cadê tua, Paula? Um dos dois tem que perder, esse alguém sou eu. se fui eu que amei. Só quem vai cuidar de mim sou eu mesmo, amor. Se fui eu que decidi, se fui eu quem quis sofrer. Pego saudade, o homem do Vero Peso. Amanhã tá aqui com a gente. Vai se arrepender. Sou eu mesmo. Olha o peixe. Você me amou, não sei. Mas eu quero lhe dizer: você vai lembrar de mim. Amigo Alex da Toca da Santana com a gente. Sempre que beijar alguém. Mano, fala, Fê! Se você sentir. Cadê ele, sapato? Eu e aí, bora, você. Bora rachar o estudo, bora. Você vai chorar também, do jeito que eu chorei. Olha o parceiro, parceiro Minhoca, o homem da construção tá na área. Alô, Amélia, e aí? Não, não, eu não quero deixar. Eu não quero acabar a poesia. Eu não quero virar. Bora, Bob. Uma máquina fria e nem me programar. Olha o taxista Clê. Feito um computador. Clê. Bora! Não. Aí que o cara lembrou da ex aqui, olha. Chachoite. Somente que se entrega pra mim. Corresponde. Franginha e as suas curicas. Que se liga como. Videogame de amor. Alô, Edinaldo! Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Bebe, bebe. Eu não quero te usar, esquecer de você. Alô, Beatriz, tá com a gente, uma Beatriz? Não, eu não. Johnny da Laranja, meu parceiro. Nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Vai do panela depois, é? Quero ser. Tu e o Castro de testa. Cama. Tchau, quero ser. Aí depois faz um vídeo. Te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado. Olha o vagabundo de alerta aí. Leca fanática aqui com a gente. Bora, Leca! A mulher da tatuagem do som do amor. Mais louca, mais doce, atrevida. Ex-varejeira, né? Eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar e esquecer de você. Não. Olha quem tá com a gente, a Sussu. E as meninas do Guamá, tá aqui com a gente. Quadra da prefeita. Olha o maluquinho. Pega o maluquinho, olha. Por uma noite só. Fala aí, Ronaldo. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. E aí? Eu quero ser teu pecado mais puro. O amigo José David tá na área, tá aqui com a gente, bora, José. A sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Sua história em cada sucesso. Super DJ Michel. Vamos lá! Eu sabia que a paixão ia passar, mas o amor era pra sempre. DJ Índio aqui com a gente. Fala, Índio! o futuro. Olha a Anjinha, tá na área, Anjinha, lá do Barreiro. Todo dia era maior nosso prazer. Olha só. De viver. E aí, Dilon? Qual é a transação? Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar, não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém, deixa a sua corrida. Então chega aqui com o Rafael Rapidola. Nova paixão. Paixão. Alô, Castro! Não morre. Ele e ela. Tá na área, quadra prefeito. Eu vi passar. Toma! Quantos dias eu vi nascer. É prefeita, papá. Quanto tempo pra te encontrar. Pra te contar. Olha a conveniência, B&T oficial. Você que eu sempre sonhei. Bora, Bruno Digital. Que toda a vida eu esperei. A conveniência aí do nosso amigo Bruno Digital. B&T, pai dele. E esse amor! Esse amor que chegou. E aí, Nicole? Preencheu o vazio. Cadê o homem da pólvora? Molha, gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. O Elton Cristian com a gente, bora, Elton! Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim. Grudada em mim, vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Olha quem tá com a gente, meu amigo parceiro Baid. Baid, tu foi lá levar um presente, foi? Ou não? Admirar de ti, olha. Caso velho, tu é doido. Amigo parceiro Toquino aqui do Guamá, tá com o Michel. Obrigado, Toquino. Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Meu parceiro Cael dos Talibãs. Bora, Cael! Gigantes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Parceiro Cael, valeu, Cael. Vivendo pra sempre esse sonho encantado. Bora, Réu. Ser teu amante, ser o teu. Vai, Réu. Namorado. Te quero assim, mais perto. Olha, Eleiva. Vou te amar com. Alô, Eleiva. Como ninguém. Toma! Bora dançar, bora curtir! Agora! Qual é? Que o nosso amor. Tá bloqueado a cremação, meu irmão. Passou. Olha Eduardo dos Talibãs com a gente. Olha Eduardo. Sei um adeus. DJ Sabá. Quase perfeito. Fiquei tão sozinho aqui a esperar. E agora? Bora, Boca. Fico tão triste. Família Boca, hoje o Lazico aqui com a gente, o homem da dancinha. sem seu amor. Olha a Ginegrete aí. Ei, não fujas. Ai, o som do amor. Ei, meu grande amor. Espero. Vai. Que você volte. Pois os meus braços a te chamar estão. Querendo abraçar o seu corpo com paixão. Olha, dia 5 de setembro, a bordo aí do Canela, Magnusson e Luxon, é? Vai ver. Bora, Toquino! Agora fico tão triste, pois tá desiste. Seu amor. Atenção, Chuchu da Ponta. Vou te mandar um balde ou um pacote pro Pingo. Tá aqui do meu lado, Pingo. Pingo. Meu amor. DJ Pingo. Meu grande amor. Alô, Amélia. Manda um pacote aí, Amélia. Espero. E aí? Que você volte. Olha hoje na Prefeita, né, Rebelde, tem Michel, DJ Artuzinho, Arnaldo Júnior e o nosso parceiro DJ Neto, 0200 da quadra Prefeita. Querendo abraçar, hey! O seu corpo com paixão. Égua do som, cara. E com qualidade, olha só. Jack, é da terra firme. Segura. Por acaso eu sou filho daquela. Ai. Por acaso meu pai abraçou. E aí, Pratina? Por acaso eu sou filho daquela. Olha, Nicole. A quem por acaso mamãe se entregou. Oh. Por acaso eu sou filho do branco. Bora, Sabá. Negro não tinha valor, nem ao menos sou filho adotivo, por um motivo de força menor. Por acaso eu sou filho do rico, porque o pobre morria de dor. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor. E o quê? Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer. Por acaso eu sou filho de um homem que simplesmente não quis me assumir. E sozinho no mundo. Aí o Alaf. Você dá valor, né, meu irmão? Não. Essa galera da Toca da Santana aí. Ninguém é culpado. Eu só quero um sorriso. Vai, Sabá! Aí é Barreiro, meu irmão. Ai, que saudade. A sua história em cada sucesso. Olha o Louro Mototáxi aqui com o Michel. Obrigado, Louro. Por acaso eu sou filho do rico. Porque o é o Tubaca Boa lá do Barreiro. Por acaso eu sou filho do acaso, de um velho caso comum de amor. Por acaso eu sou filho daquele que tão somente me soube fazer. Oi. Por acaso eu sou filho de um homem. Olha, mais tarde, gente, quem quiser curtir o Balneário, vamos estar lá no Balneário Cainágua. Lá na estrada de Jiribaúba, Santa Bárbara. Tá lá o Michel, Frangina, Elison Pop. Hoje eu só quero. E depois a gente vai até o Ipanema de Outeiro, hein? Ipanema de Outeiro mais tarde também, depois do Cainá. E à noite a gente vem pra cá pra Prefeito. Não sou culpado, ninguém é culpado. Hoje eu só quero um sorriso de amar. Laranja, laranja. Mais uma. Gosto de você quando me deito, rosto recostado no seu peito. Bora, pingo! Assim que eu te sinto, me deleito, acho perfeito. Eu atravesso o muro da vergonha quando você me atiça e me assusta. Deixa o Bré dar valor, né, Bré? Me arranha, abraça, beija, bate, apanha, mas sempre ganha. Você me assume, me consome. Fala meu nome, o nome. É tua, Amélia? Nucio a fome de amor, a sua fome nunca some. E você mexe, mexe, mexe. Remexe, cola, cola e se descola. Não se controla, embola, embola. Deita e rola. Gosto de você na minha cama, quando você se deita e me chama. Assim o nosso amor acorda, inflama, e a gente ama. Gosto de você mais do que muito, porque combina sempre o nosso assunto. Na hora do prazer, sente o momento. O Erlon tá bailando, o Erlon aí, ó. Chega junto. Bora, Erlon. Você me assume, me consome. Fala meu nome, o nome, o nome. Nucio a fome de amor, a sua. Bora, Clay, daqui com a gente, bora, Clay. Nunca some. Ah, é? Tá deixado. E você mexe, mexe, mexe. Remexe, cola, cola e se descola. E o quê? Não se controla, embola, embola. Pra recordar. Deita e rola. Taxista do amor já na área. Tá por aqui com o Michel e dá valor. José David. Bora puxar mais uma pra ideia assim, agarradinho. Aniversário do Bison e também do garoto DJ David. Te vai detonando assim, ó. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Essa música é linda, olha. Bora curtir. Eu sei que esse amor vai fazer você voltar. E aí, terra firme? Espero que a saudade vá bater. Cris Salazar da Valor. E quando. Olha aí, Frangina. Empresária mesmo. Ela bater, vai sentir que estou te amando. Bora dançar, Guamar, como é que é? E agora. Estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons ventos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Nicole Cineral e o Eldo Marca Boa aqui, ó. E agora? E agora? Estou sozinho reclamando sua ausência. Olha Alex da UPA, o tio da ponta aqui com a gente, obrigado. Na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Bora, Luizinho! Eu sei. Cadê essa mozinha, né, cara? Foi o amor que fez você me amar. E eu sei. Olha Olha o Sabalho, teu filho aqui, Sabalho. Esse amor maluquinho vai fazer você voltar. Alô, Bobby! Espero. E aí, Bratina? Que a saudade vai bater. Olha as meninas da Terra Firme. E quando o Andrei, né? O Andrei. Ela bater, vai saber que estou te amando. Ai. E agora estou sozinho reclamando sua ausência. O cara perdeu o amor da vida dele, olha. A esperança dos bons ventos. Ele escuta uma música dessa, ele corre nu na rua. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora estou sozinho reclamando sua ausência. Fala de Ney, lá do João de Deus. Obrigado. Na esperança. Bora, Toquinho. Os tempos de tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Na saudade. Só as doídas. E aí? Você diz isso. Bora, Dinei. Com um jeitinho. Quando eu te faço algum carinho. Mas nem cara pede, não. Ai, amor. De rocha. Esse suspiro. Alô, RS. Dentro. Vai com a gente. De você. Ai, amor. Alô, Dilan. É tão gostoso ver teu corpo. Ai. Estremecer. Ai, amor. Mata lagada. Quando eu te aperto. Vai der. Em meus braços. Moleque de rua. Ai, amor. E quando eu sinto teu mormaço. Ai, amor. Também suspiro e fico louco sem querer. Ai, amor, essa loucura, olha a loucura do amor me faz dizer que eu não vivo sem você. Amiga Tati, carreira solo hoje, hein? Que só você. É férias, papai, é verão. Que eu morreria nos teus braços. Feliz ouvindo esses teus ais. Se você for até Recife, toma! Não esqueça, DJ Michel, da esteira do chapéu. O som do amor. Pois as praias e o sol de Recife mas parecem Jack da Terra Firme com a gente, alô Jack. Coisas lá do céu. Bora recordar, papai. Quando você for. Alô Diana. Recife. Só na manhã, Diana. Não esqueça dos livros de cordel. O artesanato do meu Recife. Amigo Roger, Caixa Baixa. Sim. E o Buizinho no mototáxi com a gente, valeu. É, Caixa, tu tá chapado mesmo. Em toda a cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça. Linda, como tem moça. o cara chegar e falar que a música do Reginaldo Rossi não presta é sacanagem, olha. Fico puto. Até recebi. Não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias. Amigo Clay tá aqui, aqui com a gente. Bora, Clay! Tá aqui na quadra, meu irmão! São na terra, na terra, no sul dos céus. É saudade. Hei de achar alguém que me dê amor. É assim, ó. Fale só de. Isso que é gostoso. Pra que eu possa pensar. O som do amor. Que a violência já não representa nada. Que a paz já foi encontrada. Que a guerra acabou. Alô, Dilã! Tá aqui com a gente, Guamá! E que a gente. Bora, Pratina! Já possa viver. E possa falar. Com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo cantar. Olha, abraço aí a Rafaela Rodrigues, tá aqui com a gente, Rafaela. Um abraço aí você, mulher. Há 2000 anos atrás. Amigo parceiro Rick, do Amendoim, tá sempre acompanhando o Michel. Obrigado, Rick. Que só falava de amor. E o mataram. Mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Ei! De muitas pessoas que acreditam que o amor existe. Olha a galera dançando aí, ó. E que a gente já possa viver. A ideia. Já possa falar com um semelhante. Sem ter que morrer. Sem ter que. Olha o gordo do que sonho doidando, olha. E crianças já possam brincar. Bora, Canela! Sorrir e cantar. Olha a nossa galera aí. Perfume, família Mesquita. Velha guarda aqui no Som do Amor. E vai voltar falando de amor, de amor, de amor. Ó, o violão gostoso do Ross, hein? Bora, prefeita! Ela foi embora, nem disse adeus. E aí, Dedé, qual é a parada, meu irmão? Só deixou tristeza nesse peito meu. Ai. Quase despedaça. Vale, vale, meu coração. Bora, Jack! Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Pois amigo Ronaldo, essa terra plena, né? De amor. Tá com a gente. Entrou nos bares todos que eu entrei. Olha, amanhã tem Garapé, Balneário Cainágua. Corres. Vamos estar por lá, viu? Que eu tomei. Depois de lá, Ipanema de Outeiro. Volta bem depressa. Volta, meu amor. Bora de novo. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Eu sei. Saudade. Ela vai voltar. Ei! Ei! Oi, meu amor! Me pedindo em prantos pra lhe perdoar. Para pra gente. A minha vontade. Olha a Amélia empresária aí, bora, Amélia. Não. Do tema hoje, aniversário aí do Pison. Tudo se e do David é de São Paulo, né? Diz meu violão. São Paulo Sport Globo. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. E aí, Canela? Quase despedaça meu coração. Faz um pix aí, Canela. Quem me deu alento foi meu violão. Alex da UPA. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho. Olha aí, Nicole. Na minha menina. Te liga no som! Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Graças a Deus o corpo tá dançando. Renascer a sombra do teu esplendor. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você, menina. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. E aí, quadro prefeito? E eu um fruto. Cris Salazar. Já colhido. Quase. Quase murcho. Olha, Anjinha. Vou renascer a sombra. É terra firme aí. Teu esplendor. Olha o som do Ross. É doido, meu irmão. E aí? Lindo como o azul do céu, mais profundo que o mar. Realmente uma mulher, né, pra gente? Quente como o sol num dia de verão. Ai. Assim tem sido nosso amor. E aí? Foi assim que eu sonhei. Você é o amor que eu sempre desejei. Como é que é? Você tem um jeitinho carinhoso de olhar. Você tem um balanço malicioso no andar. Você me enfeitiçou, de mim faz o que quer. Você é realmente uma mulher. Você me enfeitiçou. Obrigado, Cris Salazar, valeu, mulher. Faz o que quer. Você é realmente uma mulher. Castro! Menino de rua, quando ele se morde é cruel. Parece até mentira que acabou o encanto, né, Castro? Que você exercia sobre mim. Sabe que eu te amo. Eu era mesmo escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus. E é Ricardo Super, tá aqui com a gente, o Ricardo, abraço a você, meu irmão. Paga desse amor, Riquelme Super, eu tá por aqui. Te amo tanto, bora! Eu te amando tanto. Ei! Eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantômes. Castro da Rede Selpa. Castro, o maestro da saudade. Dava minha sorte. Amiga Ania, Rosana, o Edilan Silva, tá aqui com a gente. E da morte e o meu coração. Bora! Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu laço. Eu sinto falta da tua prisão. Tem coragem, gajo. Eu te adorando tanto. Prepara a sunga. Eu te amando tanto. Eu nem notava que os meus. Olha, Franginha, depois do almoço, a gente tá lá no Cainago, viu, Franginha? Era um cordão. Fazer uma resenha, churrasquinha. Dos fantoches. Tira gosto na mão. Que em tuas mãos estava a minha sorte. Maluquinho perturbando como sempre. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Bora, terra firme! Sinto falta da tua prisão. Sacode, Guamá! Duas taças brindando. Ai, um amor desfeito. Vai, fanática, pra cima! Duas violas duetando. Bora, Dilô! A saudade desse grande amor. Titio da ponta da valor. Os olhos buscando. A ladrão. Teus olhos morenos. Calma, bolo. Se fez tão pequeno. Será? Diante este sonhador. Oh, oh. E aí? Yeah, yeah. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Bora, Virgínia, mas tá lagada. Os amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh, você quem voou e quem ficou fui eu. Duas taças. Amigo Kleber tá aqui com a gente, bora Kleber. Chora o meu pranto. Kleber taxista. Até minha. E o japonês, né? E o nosso amigo Clay. Bora Kleber, o cara que perturba as mulheres. Hoje as cores. Desgraçado. Os meus olhos turvos. Ei! Alô, Ala, fez! Cadê tu? Amor, não me ama mais. Yeah, yeah. Oh, oh. É que agora toma! Sabe, amor. Égua. Não vou prometer te dar o universo. Roberta Miranda, até doida. Eu canto. Eu sei, Amélia. Vou te dar meus versos. Não preciso esconder pra ninguém, Amélia, vai. Presente eterno pro seu coração. Cássio Mesquita! Família Mesquita, velha guarda. É assim. Na vida a gente se esbarra ou se embala. Bora, Flávio! na louca paixão que no peito se cala, deixando a razão pra ser toda emoção. E aí, Dedeco? Olha, cadê o meu retorno? Amor meu, pra ali não vale, olha. Na sua viagem você prometeu. Próxima vez vou trazer minha caixinha. Os braços do amor tô querendo a mais descansar. Você me parece um menino dengoso, tão cheio de birra, me ama gostoso. É paixão da vida, presente de Deus. E aí? Amor meu. Bora, amor! Na sua viagem você prometeu. Vai. Me levar. Olha o Castro. Os braços do amor tô querendo. O Castro só presta porra, o Castro. Descansar. Tá bonzinho. Você me parece um menino dengoso. Tão cheio de birra. É, bicho, o horário tá bacana, olha, já é 4:30. Paixão da vida presente. Tá tudo certo. De Deus. Sem tirar de dentro, Michel, olha. Já nasceu dentro de mim o sorriso. A espera, incerteza, até interrogação. Olha quem tá com a gente, o vagabundo da saudade aí, ó. Ou não. Alô, vagabundo! Faz parte da natureza, o impulso da paixão. O teu medo, eu receio. Oi! Ou não. Como é que é? A noite vai surgir. Livre, leve, solta, transparente. Madrugada, amo o amor da gente. Um minuto a mais é importante. Cadê? Então cadê você? Que apareceu e desapareceu. Teve medo e nem sequer me disse adeus. Nem deixou o amor amar você. Cadê você que apareceu e desapareceu? Teve medo e nem sequer me disse adeus. Nem deixou o amor amar você. Já nasceu dentro de mim o sorriso, a espera, incerteza, até interrogação se me quer ou não. Parte da natureza, o impulso da paixão. O teu medo, teu desejo, ou não. O tempo vai, o tempo vem. Toma! A vida passa. Não vai chorar aí, meu irmão. E eu sem ninguém. Cadê? Cadê você? José David dá valor, né, meu irmão? Que nunca mais apareceu aqui. Nossa galera do Baduvaldo e doidando. E não vou. Cadê o jabá, meu irmão? Cadê o açaí, patrão? E nem ligou. Tá chegando o aniversário do meu patrão, Valdo. Cadê você? Vou chegar junto lá, viu, Valdo? E nunca mais apareceu aqui. E não voltou pra me fazer sorrir. Oba! Então cadê você? Vai! Seu quarto, pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro. As meninas não valor. Enquanto junto existia ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Olha o Ponte do Guaraná aqui com a gente. Olha, José Bonifácio tá aqui, ó. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, olha o som, meu irmão. Quando sopra o vento, olha, mais tarde tem Michel de volta na prefeita. Rebelde, Naldo Júnior, o Arthur. Vai ser pai dela. Eu quero sim. Olha a Amélia, só ela tá lagada. Você pra mim. Fala, Frangina. O que eu posso fazer pra conquistar? 0,200, papai. Ninguém paga amanhã na prefeita. A cada gesto seu, eu estou atento. Onde for. É hoje, né? Eu te sei. Hoje na prefeita ninguém paga, mais tarde. Já sabe, né, Amélia? Um pacote é teu. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Aí o Alaf. Você não sabe que eu sei que você sente amor por outra pessoa. Toma-te. E finjo que não notei que o seu... Olha, fanática. Bora, Ronaldo Pratinha, tá aí, meu irmão. Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz. Olha o Kleber aniversariando hoje. Tá aqui com o Michel. Está em outra. Quase enrola a língua. Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar. Alô, Sagino! Mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar. Bruninho Digital, vai, meu irmão. Olha! Eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Meu parceiro WK, da gravação, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, tá com o Michel. Um grande amor a gente ganha no fim. Alô, Jack! E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Meu parceiro DJ Pingo. O que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. Passou, não voltará. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão e vai tomar seu corpo. Chega na nossa nossa reta final. Reta final, viu, gente? Aqui, na quadra da prefeita. Olha aí, olha aí, ó. Reta final. E aí, bichão? Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de... Ana Neide Melo, lá do Guaraná. Muita tristeza no olhar. Monte do Guaraná. E dá-me olhar para eu não perceber. Pai Dega, hein, meu irmão? Se você já não me ama, me diz logo agora. Mais tarde tem Balneário Caínago, viu, Bingo? Eu só não quero... Depois de Ipanema de Outeiro. Última hora, fale agora. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim. E me diz, enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão. E me diz, então, que me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. As meninas do Jurunas com a gente. O que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é... Amiga Dani, Aline, aí das Morenas, obrigado, viu? Gente, reta final, reta final. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz, enfim, eu sou teu. Biúvas Calçados. Reta final. Bora, Frangina. Reta final, meu irmão. Os seus olhos tão lindos não dizem que ela vive num mundo sem luz. E aí, Sabá? E traz sempre um sorriso no rosto e carrega sua cruz. É com a pratina, até dois. Ela não vê o céu e o mar. Pega só estrelinha na época. Estrelas, o sol e o luar. É, Castro. Mas sente o perfume das flores. Lembra do estrelinha e o Castro? Quando isto era muita onda. Chegar. Era varejeiro. Essa menina nunca varou no mosqueiro. São seus olhos que no sol. Quando está comigo, sente a claridade em meu rosto amigo. W cada gramação, tá sempre com o Michel. Ela vê em mim o sol do amanhecer. Os caras não aguentam. Diz que sou no céu a estrela. Nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe. Alex da UBA, alô Alex. Me dá valor. Na janela, sentindo a vida, sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim. Ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto. Ela tem a luz no seu olhar. Ela vê em mim o sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim. Ela me faz sonhar. Gente, na reta final. Vou tocar só mais duas aqui, te para, viu? Uns procuram meu corpo, o meu carinho. É seu conforto, ela vem na luz do seu olhar. A luz do seu olhar. A nossa penúltima, gente. Só na mana, valeu. Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Olha o sonho. Espero tudo dessa vida. Mas não estou preparado pra viver sem ela. É nóis, Jack. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. A nossa penúltima de hoje, gente. Tô embora sendo um sonho. Olha, Ronaldo Pratinha, é nóis. Essas coisas me. Gente, quem quiser curtir um balneário, curtir uma música boa, com qualidade, vamos estar mais tarde no Balneário Cainágua, viu, gente? Aí depois a gente vai pro Ipanema de Outeiro, tá bom? Aí à noite a gente tá aqui na Prefeita de Volta. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia e eu não ia te perder. Alex da UPA e o DJ Pingo. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão. Eu deitado te esperando, soluçando a minha solidão. Querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido, que podia estar voando e não consegue mais voar. Valeu, prefeita! Olha a Sussu do Guamá! Diz que a solidão não pode impedir. Olha aí, que chegou um monte, né? De vir a ser e acontecer, de nos fazer. Vamos sim. Chega na minha última. Alô, Alaf, toca da Santana. De tanto correr pela vida sem rumo. A última saideira, gente, valeu. Esqueci que na vida se vive. Obrigado, meu Guamá, valeu. Valeu, cara, aqui, né? Querer ser em tudo primeiro. Valeu, meu patrão Castro. Esqueci de viver. Valeu, Castro, mais tarde. Os detalhes pequenos. Valeu, DJ Índio. De tanto brincar com. O Índio é a primeira dama, valeu, Índio. Sentimentos. Vivendo de aplausos envolto em sonhos. Obrigado, WK, da Cremação. Valeu, meu irmão. Ele dança com vontade, ó. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui. Já não sei o que sinto. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Obrigado, prefeita! De tanto cantar ao amor. O parceiro Alaf, da Toga da Santana. Obrigado, Alaf. Ele e a Eleiva, minha amiga Eleiva. Eu fiquei sem amor uma noite. O Alaf, bora lá mais tarde, lá. Dá um churrasco, churrasco. Chama a Bruna Santos. Com quem eu mais queria. Eu perdi. Obrigado, Gil da Bonda, valeu, meu irmão. O